A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Take me by the hand, showing me the fields. She would say, do you know my little girl? I used to go out in the rain, look up to the sky and think to myself, if I spread my wings, I can be a butterfly. When I was a little girl, Mama would take me by the river, showing me the flow of life. She would say, look in the river, my little girl, and see yourself in many dreams. Love, passion, or desire, she would say, just spread your wings like a real butterfly. Ninja Liwe, Mozambique. Ninja Liwe, Mozambique. Shawane, povo grande, Shawane, Kani Mambo, Shawane, Jackie Wachimangani, Shawane, Kani Mambo, Shawane, Jackie Wachimangani, Shawane. Maputo é o cenário onde decorre a ação do primeiro romance do poeta moçambicano Luís Carlos Patraquim, a canção de Zefanias Sforza. Nesta Hora das Cigarras iremos percorrer a cidade de Zefanias através de alguns breves trechos do livro e de um poema de Patraquim. A banda sonora deste filme conta com a música de Jimmy Dludlu, Chude Mondlane, Oxila Andrade, Os Maçucos, Tito Paris, Os Mushima, Os Canela, Os Tananas e, a terminar, o conjunto João Domingos. Salai chai mumu le shian. Todas as cidades têm as suas entranhas e estranhezas. Apesar de Maputo não ter muito de labiríntico, e digo isto se excetuarmos os chamados subúrbios, anverso do cimento, não se lhe conhecem túneis nem grutas como em Nápoles ou Roma. Desenhada, a régua e esquadro, aqui um quase bulevar que sai da praça junto ao porto e sobe em suave inclinação até ao Conselho Executivo, a baixa e a alta espraiam-se, regra geral, em quarteirões que as paralelas e as perpendiculares demarcam. Deixa pra lá. Maputo. Uma e outra sinuosidade, alguns gavetos, pátios interiores numa arquitetura monótona. Há exceções a que é preciso estar atento, outras impõem-se, outras ainda ruíram. Morava no que fora um chalé, na Avenida 24 de Julho, quando os tramways subiam a Dom Carlos, depois Manuel da Riaga, agora Karl Marx, dobrando a central elétrica e subindo, chiando, extenuando-se. Saí de uma chamba para pegar machibombo. Todo mundo esperando machibombo. Saí de uma chamba para pegar machibombo. Todo mundo esperando machibombo. De repente foi aquele murmurinho. E o machibombo chegando de massinho. De repente foi aquele murmurinho. E o machibombo chegando de massinho. Machibombo. Machibombo. Machibombo. Machibombo. Machibombo. Machibombo. Machibombo. Machibombo. Machibombo, me lo como ya. La camioneta Guatemala Culapa. Machibombo, me lo como ya. La camioneta Guatemala Culapa. De repente fue aquel murmurillo. E o machibombo llegando de masillo. De repente fue aquel murmurillo. E o machibombo llegando de masillo. Machibombo. Hey, machibombo. Hey, machibombo. Hey, machibombo. Hey, machibombo. Hey, machibombo. Hey, machibombo. Hey, machibombo. Machibombo não chegou. Oh, muito triste. E alguns até chorou. Que passa, minha avó. Machibombo não chegou. Oh, muito triste. E alguns até chorou. De repente foi aquele murmurinho. Machibombo chegando de massinho. De repente foi aquele murmurinho. E o machibombo chegando de massinho. Saí de uma chamba pra pegar machibombo. Todo mundo esperando machibombo. Saí de uma chamba pra pegar machibombo. Todo mundo esperando machibombo. Machibombo. Machibombo. Machibombo. Machibombo. Machibombo. Machibombo. Machibombo. Machibombo. Verdade que é 24 de julho que atravessa a cidade a meio na sua parte alta, desenrolando-se desde o bairro da Polana até ao Alto Maé, mantiver a mesma designação. Nome desde o antigamente por causa da sentença do Marechal MacMahon sobre os territórios da Catembe, de fronte da Bahia, que Sua Majestade Britânica reivindicava à dita soberania portuguesa e que assim se manteve por ter sido essa a data das famosas nacionalizações, loguinho mesmo a seguir à independência. Zefanias, que não era dado a sinuosidades semânticas, classificava como mesmura essa teimosia toponímica, alheio a manifestas incoincidências políticas. saine manyasi iwe niwe wapanti mama nzangu leka kundi pasaine manyasi we ningangu ye anga mwisaka yangu tenda yoneche mwe we ningangu ye anga mwisaka yangu mayo neche mwe we ningangu ye anga mwisaka yangu kwemba yoneche mwe wotuna wotuna wotuna anywhere you know bana wotuna wotuna wotuna anywhere you know bana yeah yeah yeah kanga na basi kuboso meno kwenu bigane kuti makani yenu wenu kila njani kuputa na basi kuboso meno kwenu bigane kuti makani yenu wenu kila njani na bila kilea O dito chalé tinha mais de evocação do que de estatuto, relíquia de uma certa Belle Époque, cujos perfumes cruzaram os oceanos, dobraram o cabo e aportaram na cidade. Aqui uma frontaria em arcos lavrada, uns muros à inglesa, colunatas modestas, um e outro hotel junto ao porto, o cancan de algumas vaporosas francesas. Thank you. na popa, ava menina, ni marrabenta. Mas a cidade era na Baixa. Nos altos, que Mocinho de Albuquerque ainda subira a cavalo, poucos anos antes, com medo das emboscadas, a zona fresca propiciava as casas avarandadas, onde uma burguesia sempre apavorada com a biliosa, mas a prosperar, podia dizer que pegava na lancheira e ia para o campo. Poucos sobravam, quase nenhum, diga-se a verdade, ora substituídos ou acrescentados, ora vergastados pelo tempo. Georgina mine, look on me come ca Georgina mine, look on me come ca Georgina mine, look on me come ca Georgina mine. Oh mine, oh mine, oh mine, oh mine, look on me come ca Georgina mine, indito già già mine, look on me Lukuni como ka Georgina mine Ingito jaja mine Lukuni como ka Georgina mine Ingito jaja mine Lukuni como ka Georgina mine Ingito jaja mine Georgina waka mamba Georgina waka mamba Georgina waka mamba Georgina Wakamamba, Lukuni como ka Georgina mine, Lukuni como ka Georgina mine. Lukuni como ka Georgina mine, Lukuni como ka Georgina mine. Eis as casas, grutas de sala-céu onde me descubro. E sou nome ou reboco do dia que se extenua ou sonha. Vento marítimo que me leva às praias fulgurantes que faltam nos livros. Aqui me deito, peixe, memória, homem. Contigo e a chuva e o iodo e o som das casuarinas circulares. Teu verde escuro açoitado de desejo. O bosque... Na Georgina, ainda com a mina e a Johnny. Saca cubi, funa kusemba na casilla. Kuziku kwache, kwa mujitisa malandragem. Agora pobre, cabengu na bagagem. Georgina, Cassila. Georgina bate a mutitissa casamento, a semba azul na Rufino Sacramento. Dona Georgina, essa funatita vingança, ai ai Cacilda, una vina marrabenta. Georgina, Cacilda, Georgina, Cacilda. O músico age a mochitiça casamento, a semba azul na Rufino Sacramento. Dona Georgina, a safunachita vingança, ai ai Cacilda, una vina marrabenta. Georgina, Cacilda, me ergo pendurado em panos às janelas, imagens de despudor sem mim, porque aqui me esqueço do que me querem, da história que me fizeram e fui. Olhem estas paredes que respiram, arfam. Olhem onde não me posso esconder, no laborioso percurso das tardes, jogando-me, brincando, obsessivo gerúndio de outra história, às avessas da história, onde não me vissem mais quando me distraio, viandante de mim nos alvéolos iluminados do tempo. Thank you. Canimambo, Maputo. Nesta Hora das Cigarras, seguimos os passos do poeta Luís Carlos Patraquim e do personagem principal do seu primeiro romance, Zefanias Sforza, ao longo das ruas e jardins da capital de Moçambique. Escutamos Teresa Mayuko, Jimmy Dludlu, Tchud Mondlane, o cantor e compositor lituano Oxil Andrade, cuja música é atravessada pelos sons de África cantando Machimbombo, e ainda os maçucos, Tito Paris, os Mushima, os Canela e o grupo sul-africano Moçambique Moçambicano Tananas. Terminamos esta viagem com o saudoso Conjunto João Domingos. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa e dito por Ana Paula Gomes. Boa noite, África. Loko di oshilenka tanjivale ikusa namine shango di pazamisa masiku yakutala dinganya nawe ne sandika jatelangofu usana usanga. Masiku ya kutala jinganya na wene sandika jatelangofu usana usanga. Jilima wako lavashuliki Jilima wako lavashanja naka Jilima wako lavavanyoshaka Jilima wako lavangani umbilo Jilima wako Lava janja naka Jilima wako Lava vanyoshaka Kumbishana umbilu Kumbishana lishanju Pazamisa Loko Joshilenka Tanjivale Ikusa Namine Shangondri Pazamisa Masiku Yakutala Jinganya Nawene Sandika jatelangofu kusala usanga Masiku yakutala jinganya na wene